no silêncio da cidade. Meu pensamento vai onde ela está, sozinho nessa quase madrugada. Eu me recordo das coisas que vivemos e do amor que ela me dá. De noite tudo aqui se faz distante. Eu nesse momento penso em nós. Respiro fundo, sinto de repente o seu perfume e volto ao nosso mundo azul e branco dos lençóis. As nossas confissões de costume, o jeito que ela gosta de amar, as minhas reações de ciúme e como ela percebe o meu desejo no olhar. São razões e manias que preenchem meus dias, muito mais do que eu pude esperar. Nós somos assim, ela é parte de mim, meu motivo maior pra voltar. Nós somos assim, ela é parte de mim, meu motivo maior. Nossas confissões de costume, o jeito que ela gosta de amar, as minhas reações de ciúme e como ela percebe o meu desejo no olhar. São razões e manias que preenchem meus dias, muito mais do que eu pude esperar.